Bravo Bravo Oscar, 6 milha do externo, solicita a base pela direita, 1-7. Autorizado, chame na final da 1-7. Ao meu Bravo Oscar. Chama na grato, Oscar. Mike Eco Oscar pra Manati. Gente, agora de copa. Falou, Oscar. Chame a minha 3 no pushback. Aqui. A equipe só chama para o táxi. Controle Papa Tango Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, sobe 1 centena, voo coral. 1 centena da flor de coral. José, tem 5 vezes, me aproxima. Segundo cópia, preparo da El Leda Bridge para o Galeão. Para El Leda Bridge para o Galeão, é o segundo para cópia. Também aqui, Mike, copia. Tudo de Zios, 6250. Como visual, no corredor forte, com curva esquerda, após prossegue instrumento, sair da Conde. Decola da 1-7, curva esquerda, acione 0263 no transponder, controle, opera 119, decimal 35. Autorizado, pouso, pista 1-7, vento 1-2 a grau, 08 nós. Pouso 1-7, Roberto Bravosca. Uma 3-3, como recebe? Afirmativo, mantenha 70, reporta para descida. Vamos experimentar o sistema torre 1-8, decimal 9-5, ajuste na 0-3, bom voo. Autorizado Salvador Galeão, nível 360. Nível peso 1-0, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. Decolado 1-0, curva direita, da Eule da Brilha, saída. 5547 no transponder, controle opera 119, decimal 35. Leda, Lima Eco, Delta Alfa, após bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco. Sua posição? Patango November Yankee Mike, livre só na chambara táxi. Aqui é a Costa, copia. Salvador Manati, o nome é o PES, corredor Shell, 97, direita 0132 no transponder. Controle 119, decimal 35. Entendido, prosseguindo para Vera Cruz, frequência livre, coordenação local. Pushback, acionamento no 3, então 3859. Então 3859, aguarde. O Mike Eco Oscar, tem por gentileza? Mike Eco Oscar na escuta? Tem por gentileza? Ah, foi cortado? Ciência, o atendimento correto, confirme pelo B. Estacionamento Axis Torre, 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, 1-3, bom voo. Então, 385, nossa acondicionada, após a passagem do Airbus do Oxané, a sua cauda, moleque, só o chão para o táxi. Após a gente ver o Oxané na cauda, está autorizado para 385, não. Até o ponto de espera, via principal Índia, no ponto de espera a torre, 1895, quase sinal 03, um ótimo voo. Ciente do regresso, Bravo Kilo Whisky, mantenha 1010, ingresso no corredor Interlagos, aguarda a transferência. Horas do rumo oeste, tem um helicóptero a 9 milhas à sua frente e está sem o modo Charlie, pelo menos não estou recebendo aqui o modo Charlie dele, minha 250. É, minha 414 aciona a identificação. Autorizado, seu descido até o 070. Autorizado, vale TAP 5414. Puma 33, para livrar tráfego, voa da presente Mari, Puma 33. Confirme, clareza 1. Oceania 3-1-1, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-3-0, grau 07 nós. Mantém a via, chegada bom, que ajuste me 13. November em Jamaica, autorizado o táxi, reporte na papá. Correção, reporte na ótica. Localizador, 6250. 6250, chama a torre agora 118.95. 118.95, 6250. Ajuste no 03, a porta do ponto de espera do hotel. Fim do nível de voo. Novamente, Mike. 648 para 2.000 pés autorizados. BLS 1013. 1013 até 2000, caso o Golo 648, autorizado BLS X-Ray. Salvador, bom dia. Chile 6250, uma milha do externo, final LS 0. Chile 6250. Continue a aproximação, abaixo de livre. Guardando para o Sarejo, 6250. Roxana 6311, decolado aos 45, controle 1, no lado decimal 35. Para o táxi do TAN 3859, tem 174 a bordo, 4h30, Altana Campinas. Desvio esquerdo desde que inicia a descida, 5414. Vai iniciar agora. Ok, tem um tráfego também da companhia. 11 horas, 1 sudoeste, 14 milhas, em ascensão, cruzando 145 por 180. Batiu no 35414. Mantenha o hotel Força Aérea 2526, chame torre 118, decimal 95 para cruzamento da pista. Estamos no plano Zulu, inicialmente decola em condições visuais, subindo para o nível 055. E em que ponto pretende mudar as regras de voo ou realizar uma saída de instrumento? Inicialmente corredor forte, após o cruzamento da 1028, o senhor solicita a ascensão do nível 055 ao controle. Tem consolidação Guarulhos 380. Não, 65 chamou o Sal. Afirmativo. Bom dia, informação em curso daquilo, copia. Afirmativo, flash daquilo, copiar. Sério? Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decolado 1-0, curva direita, da Euleda Bridge, viu, pesolou 1-6, Belo Horizonte, direto trigo, conforme rota do plano de voo, 5566, no transponder, controle 1-9, decimal 35. Autorizou 360, conforme plano, decolou 1-0, curva direita, perfil da Euleda Bridge, pesolou 1-6, PHZ, direto trigo. 935, controle de saída 5566, transponder, 1165. 1165, você já mete correto, Santrão, suspeito, treinamento. Vai chamar, obrigado. Desce, 35414. Afirmativo, tem restrições, autorizado de desce, 35414. Ativo, mantém o 050, ao passar a posição ITAP, desce para 3.000 pés, para o Matriz 3. Um ajuste no 0, no 3. Com o número 48, televisado, LSFA 10, visual. Ok, chama a torre agora 118.95, no número 48. 118.95, no número 48, ótimo dia, bom funcionar. Igualmente, o número 621, no número 3 na aproximação, reduz para 230 mais. Gente, chame só o Leno 219. Salvador, muito bom dia, Chiné 6250, lembrando que você fosse. Chiné, autorizado ataque Alfa, mostrando dois bilhetes. Alfa, 6250. 48, baixado travado, estabilizado final, ILSS 3, resolve. Ciente, aguarde autorização de pouso, gol no 648. Agora é o pistoleiro, 648. Papa Tão 1, November Yankee Mike, autorizado a linha e manter pista 17. 0-2-5-2-6-0. 0-2-5-2-6-0, escuta do sol. Câmbio solo agora em 1-2-1-9, força aérea 2-5-2-6. T526, ingresso Juliette, parte principal Índia, no ponto de espera, chame a torre novamente, o ajuste no 0 no 3, um bom voo. 935, obrigado, um bom salve. Voo no 648, autorizado pouso, 120 graus, 079. Câmbio de pouso, 910, voo no 648. T896, autorizado descido até 4000 pés, ajuste no 0 no 3. Aguarde para ingresso, Mike Acosta. 1859, sobe 360, sai da boa. 360 na boa, sobe 3859. Tango November Yankee Mike, autorizado a decolar pista 17, 130 graus, 079. 896, número 5, na aproximação, reduz para 2209, 3896. Adiante. Série 2526, autorizado alinhar e manter. 11, chama Recife 25 decimal 1. 251, 6311, grato. Bom final de semana. Igualmente. Gente, Patatango Bravo aqui, Luiz, chame na final pista no 7. O no 648, no solo 52, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, gol no 648. Salvador, bom dia, América 238. América 238, go ahead. Yes, ma'am. Bom dia, American 238. Like to put our clearance to Miami on request, please. Flight level 360. America 238, ready to copy? Ready to copy. Clear Miami, flight level 360 via Upazul 20 until Tango Romeo Sierra, then Upazul 7, then Bravo Eco Lima until Upper Golf 449 after flight planning route. Take off 10, first turn left, Momo departure, flock transition, 5562 scope, Salvador approach, 119.35. Alright, American 238, clear to Miami, runway 10, left turn, Momo departure, flock transition, Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, LM, Upper Gulf 449, flight plan route, climb maintain 360, Squawk 5562 and departure frequency 119.35. America 238, reach back correct, reporting for startup and push. I left the wheel call for a startup and push to American 238. Obrigado. 1648, Juliette 08, portão. 08, portão, 648. Gol no 621, vetor sequenciamento, mantenha presente PRO limitado pelo localizador, desce para 4000. Mantenha PRO limitado, loque 4000 pés, no 621. Afirmativo, reduz velocidade para 180 a mais, no 621. Reduzindo 809, no 621. 133, o controle. Vetor sequenciamento, curva agora à esquerda, PRO Norte. Tá Tango Bravo Kilo Whisky, agilize o pouso na 17, autorizado o pouso 140 graus 069. Força aérea 2526, decolou 55, chama o controle em 119 decimal 35. 119.35, tá mantendo a prova. Controle Força Aérea 2526. 2526, saída da El, sobe 360. Afirmativo, tá livre da restrição de 2000 na proa? Após 2000 pés, curva direita, voa da El. Afirmativo, grato. Autoriza o cruzamento da 10, o 96 que Magda presente. Autorizado com proa da 28 agora, November Yankee Mike. Autorizado sobre a cabeceira 28, Yankee Mike. Estabilizado, trip 5494. Corre 118, 95, trip 5414. Trip 5414, bom dia. Bom dia. 133, desconsidere a instrução anterior, mantenha para marcha, 133. Não, não há necessidade não, fica a seu critério. Ou melhor, afirmo, na Quebec faz 180 guarda. Acertou o cruzamento da 28, November Yankee Mike. Ciente, chame o controle em 119.35. 119.35, controle Yankee Mike. Olha o trip 5414, passou externa. Trip 5414, autorizado pouso, pistão 0, 140 graus 069. Ativo trip 5414. Que Mike, mantenha inicialmente no mil pés, aguarda a ascensão 055. Vai se afastar quantas milhas? Em seguir Aracaju e retornar. Vai agora a transição para a ascensão 055. Regresso 060, Yankee Mike. Afirmativo, vai até Aracaju. Ciente, o November Yankee Mike. Salvador, pode voar Obdute, o T3259? Ainda é negativo, mantém a saída 3259. Mantém. Decolar, autorizado a decolagem após a passagem do ATR-72 da Trip, à sua direita na curta final da 190. Necessitaria de algum tempo a mais para decolar ou decolaria de imediato? Eu postava. Igualmente. 3896, 2000 pés autorizado LSM-13, 3896. Direita pro 50, limite dessa pro será de 8 milhas, é o número 3 na aproximação. Firme. Coral, serviço está terminado, mantém uma centena, chama Ilhaus 1201. Retravou. Aguarde autorização de pouso. 2 horas. Tive ingresso para o pátio 4, chama liberando. Bravo que isso. Solo livrou o trip 5414. Commander Yank Mike, é autorizado a ascensão 055. Autorizado, é 055 e o nome é Yank Mike. 140 graus, 072. TS, livre pouso na 10, Golo 621. Mike com Oscar decolado, 1300, chama controle, 119, 135. 19, decolado, 35, Oscar. Assume Duna, autorizado, ele desce para 2010, 2013. Certificando remoto 04, da parte 3. Ok, livre remoto 04, parte 3, 5454. Pode voar, bridge? Ainda negativo, aguarde a autorização. Negativo, graças. Vou usar o táxi do Borg da Gol. Afirmativo, agilizando 5414. Feliz que eu estou atuando na frequência livre. Eu sou o Papa Romeu, Mike, é Costa. Papa Romeu, Mike, é Costa, prossiga. Cruzando 77 para a sessão 1000. Manda aqui com 05 no PD. O Oscar para instruções, para subir a 2000 DCT. Vai dar passagem ao ATR da pista de agressão na Guarazidécia, faz passagem o mesmo, livre táxi até o ponto de espera, parte principal Índia, ponto de espera torre, 118.95, o ajuste na 093. Batião 2013, agora vem a galera da que vai regressar a Juliette, a gente procura o ponto, espera chamar torre de 8.95, bom dia. Bom dia, Gol 1621, Litrão. 1621, bom dia. Alfa, Juliette, 01 no portão. 4 identificação, desse mantém aqui comigo, chegada à Mara, guarde procedimento da LFX Way, ajuste uma 013. Aguarde TAP. 3896, chame torre 118, decimal 95. 3896. 1094, autorizado e TAP. Chame Recife agora, frequência 1251, alterna 133, decimal 95. Posição 0, vento 130, 099. Autorizado pouso na 10, 3296. Alterna 133, decimal 95. O que mais irá fazer procedimentos em Aracaju? Afirmo, irá fazer procedimento para treinamento e até certificar a porta. O que mais? Sente. Uma 33 completo final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. Uma 33 controle. Chame torre agora, 118 decimal 95, completando o final do procedimento IAV. 0. Eu matei a porta passagem no 1, né? Botão 3896, sala 06, livre direita, chama solo 121, decimal 9. Então, 3896, muito bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette 05, portão. Bom, 165, sou autorizado a decolagem da pista 10, vento 130 graus, 079. Está iniciando a colagem pista 10, bom, 165. Uma 33, chame torre 118 decimal 95, corteja. 118 decimal 95, uma 33. 08, no controle 119 decimal 35. 935, 965, pode. Salvador, bom dia, gol 1965. Passa 1400 pés, Nadal. Gol 1965, contato, se mantém nível 360 na saída da El Leda, após bridge. Nível 360, da El Leda, bridge, gol 1965. Gol 1094, desse se mantém 3000. Meu, gol 1094. 133, consideração zona 1, vai até o pátio militar, estacionar a frequência livre. Bem, tipo 133, considero solo, zona 2, ao estacionar a pátio militar, frequência livre. Atingiu e mantendo zero, o nível 055. Sente reposte, lateral de bonde. O novembro Yank Mike. Aponta na encode Yank Mike. Estou batendo outra vez aí de conde. O 094, deixa eu manter 2000 autorizado final do procedimento. F3000 autorizado, não, NFX, o 094. Mantenha regras de voo visuais, frequência de pré-coordenação e pouso, Mike e Costa. Mike e Costa, mantenha regras de voo visuais, frequência de pré-coordenação e pouso. Uma 33, o Sal voltando. Sal. Gente, 122, decimal 5. Dormateió, nível 250. Decola da 10, curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Via Upwhisk 58. 5010 no transponda, controle 119, decimal 35. Torre 118, décima 95, gol 1094. 95, 1094. Salvador, gol 1094, pato. Siga. Estabilizado no localizador da 1094, pisoca. Gente, o Legislativo é 1093, Luiz de Pouso, Picha 10, vento 150 graus, 082. É, tem 1094. Boa, 1165. 630, autorização Recife. 9630, bom dia, informação, curso é aquilo, copia 370 para Recife. Copia para Recife. Autorizado Salvador Recife, nível 370. Via Upwhisk 58, decolador 10, curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. 5573 no transponder controle, opera 119-35. 370, Recife, 358, Pucca, Aracaju. 5573, transporte 19, sinal 35, 4 de 9, 6, 6. 130 com o estacionamento correto. Chame o trompo, se tiver questionamento, 04. Ei, patrão. Serra Charlie Eco, compre em passe pista que decola. Ciente, decola da 1-0, autorizado Salvador para Serra Bravo Romeu Papá, nível 430, veio peso 16, Belo Horizonte, direto Ivo, conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0, curva direita, da Euleda Brisa é a saída. 5570 no transponder, controle altera 119, decisão 35. Que vai chamar a torre, tá com a permissão ao POV. Estacionamento tá, se chame torre, 118-95, ajuste no 03, bom voo. Bom dia, 1094. 1094, bom dia, autoriza táxi alto, reporte antes do Juliette. Reporte antes do Juliette, 1094. Se tiver questionamento, na 630, posição 04. Confirme quem chamou o sol? É o gol na 630, 04, fecha o estacionamento. Gol na 630, conexão Santaro Táxi no 04. Reporte para o táxi, gol na 630. 3898, descendo da instrução, desse aí mantém a 5000, na chegada da Mara, agora o procedimento ILS X-Ray, ajuste 10013. Usado na Projetor, até 3198. Após o táxi do mesmo ingresso, Juliette, portão do sinal 04. Após o táxi da aeronave da companhia, vai Juliette para o 4, vamos dar o nosso passo. Pentagono 630, POD de 126, 3 e 20, Natal. 3 e 15, Natal, 126. Ah, sim, Matheus. Livre o táxi até o ponto de espera, vem ainda no ponto de espera, torre 118-95, Edson 03, um ótimo voo. Sim, Matheus, bom dia, 1895, obrigado, bom dia, Gona 630. Center 3898, desse mantenha 3 mil. Autorizado para 3 mil pés, dá 3 mundo. Afirmo, e já está voando no rumo de Duna? Meu nome é 30, linha decola de cima 0, vento 140 graus, 07 nós. Até ali, Marcão, prossiga. O rádio está com transmissão, está horrível. É só confirme seu pouso. Como ser chamado para pouso? Entendido, 10 minutos, confirme. Mantém regras de voo visuais pelo litoral, reporte próxima localidade para pouso e faça um check aí no seu equipamento de transmissão. Está horrível, ok? Está muito ruim de entendê-lo. Não estou entendendo, está... Faça um check no seu equipamento, por favor, ok? Uma ponte, por gentileza. Sente, graças pela ponte. Até Resvo Visual se reportar em Pituaçu para pouso. E por gentileza, peça ao mesmo para que faça um hoje pelo menos equipamento número 12 para ver se melhora. Peça ao mesmo em ponte para o hotel de Matan, que faça um check no equipamento ou modifique para o equipamento número 2 para melhorar a transmissão. Hein? Azul 4207, desse mantenha 4000, ajuste 1013, acende identificação, chegada a ponto, levante procedimento e olhar sexo. Azul 1630, decolado 26, esse controle 119, decimal 35. 1935, não tem a 3 anos. Maceió, nível 370. Delta Whisky 58, decolada 190, curva esquerda. Saída Pucca, transição Aracaju. 50 no 3 no transponder, controle opera 119, decimal 35. Controle com 63A. Contato radar, sua mantenha nível 370 na Pucca de Aracaju, com 930. Aracaju, Gol 9630, 3 Aracaju, tá presente? Autorizado direto inicialmente, Jamo. Ok, pode Jamo, graças. Autorizado Dourado, Salvador, Campinas, nível 400, via UPS 16, Belo Horizonte, direto 3, conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita, da EO, Leda, Bridge e a saída. 5011 no transponder, controle opera 119.35. 30 conforme o plano, para Confins, nível Palha, para Campinas, nível 400. Decola da 10, curva direita, da EO, Leda, Bridge. 5011 no transponder. E 1935, controle é o azul 9147. Azul 9147, cotejamento correto, também para o flashback acionamento. Obrigado, posição nossa é remota. Tá 398, desse mantém a altitude de 2000. A 2000 vai se conhecer, está 398. Tá livre. É o 1-4-0 para o SPEC? Não, ainda não. Então prossiga. Ah, eu gostaria de saber, não sei se ajuda, mas só para informar, se você conseguir informar para ela, que esse poste, que essa torre de iluminação aqui do nosso lado, entre o primeiro 1 e o 2, está com todas as luzes acesas nessa hora. Tá bom, pode deixar que eu vou informar. Certo, Romeu Fox 018. Opa, Romeu Fox 018, muito obrigado. É 140. Prossiga. Para sim, 02, totalmente pronto. Para a equipe de sal, Santar Taxi, já foi informada aí para a aeroporto sobre a justiça. Pronto, falta aí. Frequência livre para coordenação e pouso, Guardião 02. Acendeu o tempo direito agora na pura 40, 040. Um pouquinho mais. Solicitando 010 devido à formação, a gente pode reduzir. É, está autorizado direto agora até Duna. Confirme, Duna, se o Duna consegue iniciar a redução e completar o final do procedimento? Afirmativo. Duna é reduzindo. Mas Duna, velocidade 1,90 nós, descendo então até 2000, é que seja o tempo. Descendo para 2000 e reduzindo, é que seja o tempo. Afirmativo, 2000, Duna completo, final do procedimento, Excel Del Tank. Azul 4207, seu vetor para sequenciamento é o número 3, curve a direita até proa 235, descendo até a altitude 3000, se houver falhas na marcação 190, voa para Simbra. Direita 235, desce 13.10. Solicitado pela 110 de Simbra, aqui 4207. Terra Charlie Ops autorizado de decolagem, pista 107, vento 120 graus, 092. Controle, Atalho Matango. Prossiga, Atalho Matango. Prossiga, Atalho Matango. A essa transmissão ela continua muito ruim aqui. Informe se você, a Pro Ideal para a localidade irá passar pelo setor de São Martins ou São Rafael. Decolada 1-0, curva direita, Dael, Leda, Brise é a saída. 5003 no transponder, controle opera 119.35. Eu só não peguei o transponder, querida. 5003. Afirma, autorizado conforme, 360, uniforme Zulu 16 para Belo Horizonte, Brise, decolada 10, curva direita, Dael, Leda, Brise, 1935, chama, 5003 no transponder. Protegimento correto, SAMI pronto, tiver acionamento no 01. Chamaremos, obrigado. Doutor, então, de Itapuã. O setor de Itapuã, evitando aí o setor de São Martins aí, pois tem uma aeronave em aproximação. E agora para chamar a tua. Márcio, tá 3198, complete canal do procedimento, chame torre 118, decimal 95. Temos aeronave helicóptero que já está executando o setor da aproximação, procedimento pela linha do litoral. Gente, você com a torre 1895, tá 3198, até já. Até já. Libertad está até o ponto de espera, via Índia, não pode esperar a torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 3, um ótimo voo. Precisado em 0.0, controle 2.95, obrigado, bom trabalho. E a esquilo, à sua direita, provavelmente a 506, mais que a nossa aproximação. É, pouso autorizado, pista 1.0, tá 3.198, não avisa o tráfego. Hotel Lima Tango, prossiga ainda mais para o litoral, ok? Evite esse setor, prossiga para o litoral, Hotel Lima Tango, chame torre 1.895. Azul 4207, curva à esquerda para 190, e se o limite é o localizador, inicie redução para 1709. Esquerda 190, limitado pelo localizador, reduzido 1709, Azul 4207. E Matheus, e se mantém a 2000? Na final no 0? Já está disponível para vir com a voz, Hotel Lima Tango. Gente, está autorizado passar a retaguarda do mesmo para Enrimar, Hotel Lima Tango. Lima Tango. Sérgio Alieco, mantém a escuta, Azul 4207, esquerda agora para 130, repõe estabilizado. Esquerda 130, chama estabilizado, Azul 4207. Passando torre estabilizada, que chega até aqui. Torre 118, decimal... Pessoal, chame agora Recife, frequência 126. Pessoal, desculpe novamente, aceita o TM, chame torre 1895. 718-95 da Bianca. Sim, o seu hotel é contato, tudo mantém, nível 430. 430, quando possível, a proibir. Bom, no 630, chama Recife agora, frequência 125, 126, decimal 85.